Mas olha só, vou criar intriga nessa porra. Vou criar intriga nessa porra. Porque a porra do podcast é GugaCast. Cadê Mafra Brothers? Uma pessoa escreveu pro GugaCast e falou que o fato dele se chamar GugaCast é como a banda do Bon Jovi se chamar Bon Jovi, onde o guitarrista é o melhor e não tem o nome. Pois é, cara, eu assino embaixo do que ela falou. É isso aí. O Rafael é a verdadeira estrela da banda e a gente faz isso pra manter ele low profile. Fiquei orgulhoso. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um GugaCast. Eu sou o Beto Estrada, roubando essa apresentação no dia de hoje. E estamos aqui com os de sempre, os queridíssimos Guga e Rafael. Sejam bem-vindos, meu querido, ao podcast de vocês. Pô, muito obrigado, Beto. Muito obrigado. Excelente apresentação, cara. Sabia que você ia mandar bem. Beto, todo mundo que vem aqui contar uma história, depois vem aqui para comentar outras histórias. A gente tem um programa que a gente conta as histórias de ouvintes e a gente chama os convidados pra comentar as histórias dos ouvintes, tá? Pô, demorou, tá marcado. Então, eu já quero fazer um compromisso aqui com o Rafael e com todo mundo e com você, que quando você voltar, a gente vai cantar uma música igual a abertura do MRG. Pô, fechado. A gente vai fazer uma paródia, sei lá, se o ouvinte quiser mandar já a paródia pra gente fazer, a gente faz. Demorou. Tá, já tá combinado aqui pra próxima. Mas o Beto tá aqui pra contar uma história... Cara, eu não sei nem como eu chamo essa história, Beto. É uma história, é um casamento? É um casamento vermelho? Cara, tapa de Jesus. Tapa de Jesus. Eu não tenho... eu não tenho mais nada a acrescentar. Então, só tem o seguinte. Antes da gente contar a história do tapa de Jesus, a gente vai fazer um jogo. Pra quebrar o gelo, a gente faz um jogo aqui. Morou. Esse jogo, eu fiz em homenagem a você, que tem no MRG o Mato Piloto, tá? Sim. É um pouco diferente. Esse jogo é assim, a gente vai colocar aqui situações que podem ser muito legais ou pode ser uma grande roubada, certo? Certo. E ela tá sempre ali no meio termo entre as duas, assim, então a gente não sabe exatamente pra que lado que você vai. Em homenagem a você, eu chamei ele de estrada dentro ou estrada fora. Fechado. Beleza? Então é o seguinte, eu vou falar uma coisa, e aí você, se você gostar dela, você fala estrada dentro. E aí você explica por que você acha que você tá dentro dessa parada. Demorou, fechado. Se você achar uma merda, você fala estrada fora, e aí você fala por que você tá fora. Beleza? Fechado. Demorou. E a gente vai falar aqui também. Então vamos lá. Falar aqui pra audiência, o Beto é o cara mais disposto do universo. Qualquer coisa que você fala pro Beto, ele fala, demorou, vamos lá. Não, é verdade, cara. Nunca na vida eu propus pra você uma coisa, Beto, vamos fazer isso aqui? E você falou, não tô afim não. Nunca. É mesmo, cara? Nunca me liguei nisso. Então, eu acho que vai ser muito difícil eu achar aqui um negócio que você vai dizer estrada fora. E esse é isso que eu vou tentar aqui hoje. Beleza. Mas vamos lá. Primeira coisa. Excursão. Viagem e excursão. Viagem e excursão é maneiro, você vai com uma galera e tal, mas por outro lado, você fica preso nos horários, vai todo mundo junto pra Disney, sabe? Vai todo mundo pra Disney, depois vai todo mundo pro shopping. Às vezes tem aquela camiseta igual. Estrada fora. Isso é fácil. Por quê? Cara, porque eu acho excursão uma roubada, assim. Porque, tipo, eu não gosto muito de quem eu não conheço, tá ligado? Porque eu tenho uma visão de que eu já passei da idade de fazer novos amigos. Assim, os amigos novos ou eles vêm com o tempo, com convívio, com uma coisa natural, mas eles nunca podem ser forçados. E aí quando tu chega na excursão, nego, é tipo muito vamos ser amiguinhos. Saco é? Tipo, vamos ser todos legais uns com os outros, vamos... Isso, aí, é tipo o começo de Big Brother Brasil. Todo mundo é amigão, tá todo mundo empolgado. Pois é, e tem a tia que, tipo, tio meio que te induz a ser amiguinho, né? Tipo, vamos fazer dinâmica. Odeio dinâmica, velho. Na faculdade, a pior coisa do mundo pra mim era trabalho em grupo. Porque, tipo, eu fazia faculdade de noite, chegava do trabalho e tal, aí nego, tipo assim, ah, vamos fazer um trabalho em grupo. É tipo, não, cara... Eu não quero ser amigo de ninguém, sabe? Então é tipo, excursão pra mim é muito feliz, velho. É muito feliz, eu não... Então, eu acho que é mentira, cara. Eu acho que você ia, porque primeiro que tem isso, cara. Você topa tudo e outro, isso é tudo mentira, cara. Você fica amigo de todo mundo. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi, então, a gente tá no lugar, aí chega um cara e fala assim, ô, oh, você não é o cara da MRG? Aí você fala assim, aham, sou sim. Vamos tomar uma cerveja, todo mundo junto. Tipo... Não, eu tô ligado quando isso aconteceu, mas o ponto é o seguinte. mas o ponto é o seguinte, com a galera do MRG é diferente, porque as pessoas acham até que não, assim, mas eu sou mega agradecido, cara. Eu ganhei muitas coisas na minha vida que eu sou muito feliz por tê-las. não bens materiais, né, mas conquistas pessoais, por causa das pessoas da minha rede. E eu tenho uma visão muito grande que, assim, cada pessoa, cada indivíduo mesmo ali que ouve a gente e que acompanha e que vem cumprimentar e tal, eles são os responsáveis por eu ter uma vida que eu julgo feliz hoje em dia. Fazer um monte de coisa que eu gosto, lidar com pessoas que eu gosto, que eu admiro e tal. Então, assim, quando é do MRG, é diferente, porque eu tenho automaticamente uma gratidão por todo mundo que me aborda do MRG. Mas no normal, no dia a dia, eu não sou assim, não. Eu sou bem antipático, na verdade, assim, que entendeu? Que mentira, cara. Que é verdade, cara. Agora, e se for num cruzeiro? Então, e tem outra coisa. Depende do teor alcoólico. Ah, ok. Isso depende bastante, cara, porque, por exemplo, eu fiz agora no final do ano aí, que virou, eu fiz uma mini peregrinação de que eu, 2 semanas antes de virar o ano, deu uma terça-feira, e aí a rapaziada, assim, você já começa, né, a galera já tá meio um de férias, os outros já estão chutando balde no trabalho e tal, e aí o nego me ligou, falou assim, pô, bora pro bar e tal, terça-feira, eu falei, vambora. Aí, pô, fui, bebi e tal, não sei o quê. Aí chegou na quarta-feira, minha mulher me ligou, falou, pô, bora no cinema aí, pô, o povo quer ver um filme e tal. Eu falei, vambora. Aí saiu do filme, nego, pô, tomar aquele chopinho final do ano e tal. Eu falei, vamos tomar aquele chopinho final do ano. Aí deu quinta-feira é dia de ir pro bar, é dia da rapaziada, desce ali no bar com a rapaziada. Aí eu, fui pro bar quinta-feira. Sexta-feira é sexta-feira, né? Ainda mais era sexta-feira de Natal. E aí a gente fez o pré-natal da galera. Aí, pô, sábado é Natal. Sábado não tem como. Domingo é enterro dos ossos do Natal. Aí quando chegou na segunda, eu fui pra Arraial do Cabo, que eu fui mergulhar. E aí, porra, tu vai lá, tu faz o mergulho e tal, não sei o quê, chega de noite, tu tá com os amigos também, foram 2 casais com a gente. Pô, vamos. Até em Arraial do Cabo não tem porra nenhuma pra fazer, né? Então, assim, bora pra praia ficar bebendo. E aí, terça-feira, mesma coisa, quarta-feira, mesma coisa, quinta-feira, tu já tá no ritmo de virar o ano. Então, tu já faz aquele churrasco pré. Na sexta, pô, nego tá saindo do trabalho porque acabou o ano. Sábado é virada de ano e domingo é enterro dos ossos. Então eu fiz 2 semanas seguidas de álcool. Eu fiz muitos amigos novos nessa semana. Entendeu? Então, na verdade, é pra você ir numa excursão, tudo que você precisa é tipo meia horinha de happy hour antes da excursão. Aí, beleza. Sim. Não, aí tu me ganha fácil, velho. Aí, porra, consegue tudo de mim. Então, olha só, agora e cruzeiro? Cruzeiro é a mesma coisa que uma excursão. Só que você fica trancado num navio com essa galera o tempo inteiro. Dentro ou estrada fora? Falar. Não, mas é cruzeiro de excursão ou cruzeiro eu marquei com os amigos e vou fazer um cruzeiro? Cara, todo cruzeiro é uma excursão, pensa bem. Concordo, mas assim, eu fui com um grupo de amigos? Ah, pode ser, não sei. Ah, então, se eu não fui num cruzeiro no modelo de excursão, marquei, porra, com a rapaziada e tal, minha mulher e tal. Aí, pô, a estrada é dentríssima, assim. O cruzeiro deve ser uma parada muito foda de se fazer. Até porque, geralmente, cruzeiro tu paga e tu tem open bar, né? Se for, assim, cruzeiro do Roberto Carlos. Ah, eu adoro Roberto Carlos. Eu acho o Roberto Carlos foda, assim, então eu iria. Mas eu sei que o cruzeiro do Roberto Carlos é open bar. E, pô, e o Roberto Carlos não fica 24 horas cantando no teu ouvido. Tu tem um sininho, tu tem um teatro, tem umas paradas legais pra fazer. Um bingo. Será que ele sempre vai junto também? Ah, não, ele chega de helicóptero no cruzeiro dele. Pô, será que não rola futebol? Cara, mas não tem quadra, né? O nego diz que, assim, eu nunca fiz cruzeiro. O nego diz que o navio é gigante, né? Um cruzeiro do Roberto Carlos, e aí você chega lá, não é o Roberto Carlos cantor, é o Roberto Carlos lateral esquerdo. Isso ia ser uma pegadinha. Ele fica genial. Batendo falta, né? Ele fica mostrando como que ele bate falta. Fica batendo falta, cara, medindo a coisa. Cara, eu vou te falar, um cruzeiro assim que, porra, esse nego marca um cruzeiro. Aí fala assim, pô, ainda tem um campinho. Eu sou um daqueles que gosta de jogar peladinho em qualquer lugar, mano. Já joguei de calçadinhos, assim, saindo, tava no lugar, né? Eu falo, aí, chega aí pra completar, eu vou. Então, assim, pra mim, funciona legal pra caralho. Tá vendo? Eu tô falando, Beto, você tá sempre dentro das coisas, cara. Você sempre topa. Agora eu vou pegar uma outra situação aqui que pode estar nos dois lados. Existe uma coisa chamada Fox Group. Não sei se você participou, Beto. Não. Fox Group, você é contratado pra você ir numa sala, geralmente pra experimentar alguma coisa, um novo produto, alguma coisa assim, dar a sua opinião, sem nunca saber o que é. Às vezes você chega lá e você come alguma coisa, você nem sabia o que estava comendo, coisa assim. Eles te pagam uma grana e é isso, pra você dar a sua opinião aí. O que você acha dessa ideia? Se alguém chegar pra você e te oferecer isso, eu te dou 100 pratas pra você entrar aqui e experimentar uma nova comida de micro-ondas que a gente fez aqui. Ah, então, eu tipo assim, acho 100 pratas pouco, mas... Não, mas é meia hora, porra. Estrada dentro, não tem nem conversa, porque, cara, Eu sou a favor da teoria de que existem situações na vida que, cara, você não vai ter outra oportunidade. Vai ser muito louco. Sacou? Vai ser muito louco. Tinha uma vez, cara, ó, tinha uma vez que a gente tava saindo da boate aqui no Rio de Janeiro, chamada Bunker. E aí a gente, porra, saindo lá, sei lá, 5 horas da manhã, muito louco assim. Aí a gente parou e foi fumar um cigarro no ponto de ônibus. O ônibus demorava pra caralho. Aí chegou um cara descalço, mas assim, arrumado e tal, mas de mochila e descalço. Não tinha cara de mendigo, sabe? Aí pediu um cigarro. Aí falou assim, pô, dá um cigarro. E a gente, pô, toma aí. Nessa época, eu fumava Lucky Strike. Aí o cara pegou o maço da minha mão, apontou pro símbolo e falou assim, Lucky Strike. Sabe o que significa? Eu falei, não sei não. Loucos da estrada. Aí eu falei, pô... Na hora eu falei, pô, velho, vamos ali pro bar tomar um chope, velho. Fui eu e o maluco que tava com a gente. Falei, cara, um cara desse, velho, eu tenho que tomar um chope, um cara desse. Oportunidade única, cara. Então, porra, toparia. Essa estrada dentro. Tapa de Jesus. Parada seguinte. Há muito tempo atrás, eu já não moro com família desde 17, 18 anos de idade. Eu morava sozinho e tal. Porque eu nunca me dei muito bem com a minha mãe. E quando meu pai morreu, eu fiquei sozinho dentro do apartamento. O apartamento foi pra inventário. E a melhor coisa pra um adolescente é morar no apartamento de inventário, que você não paga condomínio, não paga porra nenhuma, só paga luz. Eu falei, beleza. Minha família tava brigando pelo apartamento, eu era um moleque, eu tinha o meu emprego. E falei, porra, tá tranquilo. Isso foi no começo da década de 2000. Eu tava com, porra, 18 anos, ganhando quase 3 pau. Caramba. Com 18 anos, morando sozinho, saca? Você tipo, era no começo rico. Da década. Milionário. Pois é. Nosso amigo rico. E aí não pagava condomínio nem nada. E aí eu falei, porra, demorou, mano. E aí os meus amigos foram meio que assim, um tipo, ah, tô afim de sair de casa. E era um apartamento grande, assim, 3 quartos grande e tal. Tô afim de sair de casa, pô, posso sair? Falei, ah, chega aí, mano, tamo junto. Aí teve um outro que, puta, sei lá, briguei com a minha mãe, quero sair de casa. Falei, chega aí, mano, tá tranquilo. Então assim, foi chegando, e aí no final éramos 5 morando. Só que o nosso grupo de amigos, assim, desde o colégio, desde o segundo grau, ele é muito grande. E a gente está sempre juntos, em todos os lugares, todos os eventos e tal. Então assim, a nossa casa, na verdade, era frequentada por, sei lá, umas 10 pessoas. E aí nego dormia lá, e era uma bagunça. 5 moravam, mas os amigos estavam constantemente lá, de segunda a segunda. A gente, puta, bebia quase todo dia e tal. Então era uma coisa muito legal, assim. Tivemos anos aí de... A gente chamava de mansão. Aí, um dia, um desses se casou, né? Cara, eu queria muito ser seu amigo nessa época. Que genial, era, cara, era irado, assim. Vou te falar que é uma experiência, assim, que, puta, cada história, maluco, cada história proibida, sensacional. E era um puta prédio, assim, o prédio tinha, tipo, 2 quadras, 2 piscinas, churrasqueira, prédio foda, assim. E do lado tinha uma república, porque a gente morava do lado da Faculdade Veiga de Almeida. Então, cara, era sensacional. A gente tinha um bar embaixo, que era muito bom, que a gente chamava o bar de aleatórios. O lance do bar, o bar se chamava Carne de Sol. Mas o lance é que toda vez que a gente ia lá comer um PF, chegava no final de semana, pô, bora lá no bar e tal comer o PF, bora. A gente sentava lá e aí tu pedia assim, eu quero um arroz carne moída, o outro pedia o cara arroz, feijão, filé e fritas. Isso acontecia sempre. Sempre o garçom trazia errado. Então assim, tu pedia, eu quero um macarrão com carne moída, e o teu vinha arroz, feijão e linguiça. E aí a gente combinou entre a gente que é o seguinte, se veio errado, você foi sorteado aleatório. E você não podia trocar. Come. Você tinha que aceitar, porque o garçom estava decidindo por você, falando, não, você não quer carne moída, você quer arroz, feijão e linguiça. E aí a gente chamou de aleatórios. Temos aí uma sugestão para um episódio de Black Mirror. O garçom que decide seu futuro. Pois é. E aí e era um modelo de negócio, né, cara? Pô, puta modelo de negócio. Mas era irado, assim, era um bar que, tipo, tu saía do trabalho, ninguém ia pro apartamento direto. As pessoas já iam pro bar, porque sempre tinha um lá. Eu acordava, eu gosto de ler jornal até hoje, acordava sábado de manhã, porra, passava lá no jornaleiro, pegava meu jornalzinho, sentava lá, abria minha cerveja, e aí nego ia acordando, ia chegando, e a gente ficava o dia inteiro. Então, assim, era uma época muito legal, a gente, porra, brincava muito, os amigos sempre juntos e tal. E aí os amigos se separaram, né, cada um foi pro seu caminho, uma hora se envelhece, e aí um desses foi casar. E já tava todo mundo separado já nessa época. Aí quando esse cara foi casar, Foi, todos os amigos estavam lá e tal, né? A gente se divertindo bastante. Ele organizou, isso foi em Vargem Grande, que é um lugar assim bem longe aqui no Rio de Janeiro, né? Com vários sítios e tal, não sei o quê. E ele não tem religião. Então ele realizou uma cerimônia bem numa pegada legal dele, assim, sabe? É, ele casou de chinelo, porque ele e a mulher dele tinham uma onda meio hippie, assim, as paradas. Tava organizado, não tava nada... Esse amigo, você quer dar um nome fictício pra ele? Ah, a gente pode. Quem ouve o MRG é o Feijão. Feijão do MRG. Feijão, grande, beleza. Pois é, aí foi casar e tal, não sei o quê. E o casamento dele é muito bonito, muito bem organizado, uma coisa solta. Aí tem um outro amigo nosso, que a gente chama de Homem Planta, é um apelido dele, porque ele bebia pra caralho. Não, é porque ele bebia pra caralho, ele era maluco. E aí um dia o cara começou, ele entrou no espiritismo, começou a estudar, e o cara parou de comer carne, parou de beber. E aí a gente falou, pô, tu vai virar uma planta e tal. Aí ficou o Homem Planta. E ele era muito, muito, muito ligado ao espiritismo, assim, e muito evoluído dentro da doutrina. Aí ele chamou o cara pra fazer o casamento. Falou assim, pô, vamos lá, Homem Planta, fazer o casamento. Ele falou, ah, legal. Então, assim, o tava Homem Planta fazendo casamento do Feijão, é justo. É justo, né? Tudo a ver. Isso tinha muito que estar no convite. Pois é. Aí, porra, a gente acabou, rolou a cerimônia e tal. Até o Diogo já morava em Brasília nessa época. O Diogo acompanhou o casamento todo pelo celular, velho. Eu, tipo, liguei pro Diogo, botei o celular do lado da caixa de som. E ele, tipo, ele falou, puta, quero estar presente, porque ele não pôde vir e tal. E aí, o que que acontece? Acabou, começou a festa, né? Tamo lá, todo mundo na festa, comes e bebes, regadaça a festa, maneira. E aí, pô, tô passando assim, né? Bebendo um whiskyzinho. Tava passando, tava com uma amiga minha, Carol. Eu olhei de longe assim, porque era, imagina assim, tem um sítio, um grande gramado, separado, um salãozão bem grande mesmo de festas, e do lado do salão de festas, subindo uma ladeirinha não muito grande, você tinha a cozinha, esse era o local, assim. E o casamento, ele foi realizado nesse jardim. Então tinha um espaço, como a gente estava no salão de festa e tal, tinha um espaço considerável, assim, pra onde foi o púlpito, né? Onde se realizou o casamento. E aí, quando eu olhei, eu tava com o meu whiskinho, eu olhei. Aí, de longe, tava rolando uma parada muito esquisita. Muito esquisita, cara. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu falei, porra, o que tá acontecendo? Então, quando eu fui chegando mais perto, eu fui percebendo que o cara, o Homem Planta, tava abraçado com um amigo nosso, que a gente vai chamar aqui de... Pode ser Arnaldo? Pode ser Arnaldo. Aí o Arnaldo tava abaixado ali, né? Tava assim meio encolhido e tal. E aí o Homem Planta tava abraçado com ele e tal, falando de negócios, calma. Eu falei, porra, o que que aconteceu? Eu falei, porra, que bagulho esquisito, velho. Mas beleza, passou. Aí voltei, entrei na festa, continuamos bebendo e tal. Aí, porra, uma hora foi todo mundo pro jardim, os amigos, né? Fumar um cigarro e tal, trocar uma ideia. Aí o nego se abraçou, relembrou dos tempos da mansão, aí não sei o quê. Aí esse cara, o Arnaldo, ele começou a chorar muito, muito, muito, muito. Aí a gente, porra, tá maneiro, né? Essa hora não, de sair. Não, mas peraí. Tudo isso não faz um pouco de sentido? Porque afinal é um casamento e tá todo mundo relembrando coisas e as pessoas ficam um pouco... Você vê, o Diogo quis participar do negócio mesmo estando longe. As pessoas não ficam meio emotivas? E talvez seja essa situação? Não, mas calma, calma. Porque o lance é o seguinte, a gente, depois, quando a gente foi ali... tava todo mundo se abraçando, todo mundo relembrando, você vai contando várias histórias, né? E tá todo mundo meio bêbado. O cara começou a chorar e, obviamente, assim, a gente se ligou, a gente falou, bora, o cara tá aqui com o coração na boca, né? O cara tá, tá relembrando, tá sendo emotivo, só que é um saco, né? Sempre tem a porra do chorão e ele sai de perto. Aí o cara começou a chorar, a galera falou, pô, beleza, vamos voltar pro salão de festa, né? Vamos continuar bebendo e tal. Onde que era o lugar? Era tipo um clube? Não, era um sítio lá em Vargem Grande, alguma um porra sítio, assim. Um sítio, tá. E aí tinha um salão e um jardim. Agora entendi. Eu tô tentando me localizar no ambiente. Aí, isso no jardim, né? Isso, essa parada acontecendo. O casamento era foi no jardim. O casamento, a cerimônia foi no jardim, um jardim bem largo. Assim, tinha todo o lance das cadeirinhas e tal, mas pros lados ainda tinha bastante gramado e tal, não sei o quê. Tinha umas moitas. E aí, beleza, aí geral voltou lá pra dentro. Eu falei, porra, tá tranquilo, o cara tá emotivo e tal, né, essa coisa. Aí, de novo, né, porque pra ir pro banheiro, você saía, você ia pra perto da cozinha, aí você subia um pouquinho da ladeira, né, dessa ladeirinha que eu te falei que tinha do lado do salão de festa. Aí eu fui no banheiro. Aí quando eu voltei, tava com essa menina, com a Carol, eu novamente revi a mesma cena. Falei, ué, o que será que tá acontecendo? Não, peraí, qual cena? O Arnaldo do chorando? Cara abaixado, o Homem Planta lá abaixadinho com o cara. Ah. Falei, porra, que tem alguma coisa acontecendo. Aí cheguei mais perto, né? Já tava mais alto e tal. Aí cheguei mais perto. Falei, porra, vou lá dar uma olhada, o que que é isso? Aí quando eu cheguei, dessa vez, o Arnaldo tava de quatro. Fazendo uns barulhos. Fazendo uns barulhos esquisitos. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí eu falei pra essa amiga nossa, falei assim, pô, faz um favor pra mim. Chama o Afonso lá dentro. Avisa pro Afonso que eu pedi pra ele não deixar ninguém vir pro jardim. Porque eu não queria humilhar o cara. Falei, pô, o cara tá numa situação muito escrota. Eu vou tentar ajudar. Deve estar vomitando, que é merda assim, né? Foi legal. Vou tentar ajudar. E eu falei, pô, Afonso, não deixa ninguém vir pro jardim, né? Pra não ficar aquela exposição do cara. Eu vou tentar ajudar aqui e depois a gente acerta. Quando eu cheguei, cara, o cara, ele tava de quatro no chão, mas assim, com os punhos fechados. Os ossos... Ele tava sem camisa, com aquela calça social, né? E os ossos das costas dele... Sabe esse osso da... É, eu, a chance de eu falar errado é muito grande. Mas é a clavícula? Não, né? Aqui de trás. Escápula. Escápula, isso. Subiam... Antigamente chamava omoplata. Omoplata? Tô contigo. Esse osso do ombro, né? Que parece uma asa que você tem na... Atrás, isso. Sim, na parte de trás. Ele subia de uma forma muito esquisita, velho. Muito esquisito. E o cara... Ele se mexia e ele fazia uns barulhos, velho. E falava umas risadas, velho. Sério, e dava umas risadas. E falava uns bagulho muito doido, cara. E o olho virado, assim, branco. Aí, porra, eu falei, cara... Imagina, assim, eu com um copinho de uísque na minha mão, o cara embaixo de mim, bem na altura da minha canela, do meu joelho, fazendo esses bagulhos. E o homem planta segurando ele, falando assim, Beto, me dá uma ajuda, cara, me dá uma ajuda. Eu acho que eu demorei uns 5 minutos pra compreender a cena, assim, sabe? Quando você fica olhando, você fala assim, caralho, o que tá acontecendo, cara? Aí falou, pô, me dá uma ajuda, bota a mão aqui na testa do Arnaldo e uma aqui no pescoço, na parte de trás, e faz uma oração. Eu falei, cara, mas eu não acredito em Deus, não vai adiantar muito. Ele falou, não, mas manda uma boa vibe, assim, e tal, não sei o quê. Pô, pensa bem. Eu falei, tá bom, tá tranquilo. Aí fiz. Fiquei lá pensando coisas boas, né? Falei, porra... Assim, mas peraí, Beto, rapidão, cara. Você não era um missionário, cara? Não tinha uma história assim? Então, eu fui, quando eu fui mais jovem, eu era da igreja. Eu já fiz viagem missionária, viajei pelo Brasil, assim, fiz missões. Já quase entrei na faculdade de teologia, né? Que é a faculdade pra ser pastor. Mas, cara, um dia eu, sei lá, eu li demais e não parou de fazer sentido pra mim, sabe qual é? Eu respeito muito ainda acho a Bíblia um dos melhores livros do mundo. Acho foda quando a pessoa vai pra igreja, porque eu vejo muitas pessoas largando drogas e tal, e mudando a vida no bom sentido pela igreja. Então, assim, não tenho nada contra, mas pra mim parou de fazer sentido a existência, assim. Você se perdeu do rebanho, cara. É, tipo isso, assim. Cara, toda vez que eu encontro com alguém que é da igreja, e eu falo isso. Só que, assim, pra mim é muito natural, assim, aconteceu, cara. Você acredita, eu não, beleza, assim, temos diferenças de opiniões, mas olha que lindo que é o mundo, assim. Mas a pessoa, ela vem, ela quase que quer me dar um abraço, assim, sabe? Pô, mas me conta o que aconteceu pra você abandonar Deus e tal. E eu sempre tento explicar, assim, cara, eu só li demais. Basicamente isso, sabe? Tipo, não tem muito, assim, o que eu explicar, além de que eu só li demais. Mas dentro dessa história, não tinha uma história de que você também era um rapper gospel? Não, na verdade não. Eu tinha uma banda de rock gospel. Tava numa banda de rock gospel e tal. Quando eu comecei a cantar... Eu sempre cantei rap, porque eu nunca soube cantar no tom. Então eu sempre cantava rap, porque você não precisa entrar no tom, é só falar. Sei. E eu cantava... Pô, que boa ideia, vou fazer isso também. Pois é. É a melhor forma de você cantar numa banda. E aí eu cantava rap numa banda de rock, assim, uma parada meio new metal e tal. Mas era uma banda de rock gospel. Aí depois, quando eu saí, fui cantar rap mesmo ali na Lapa e tal, Eu já tava num processo de... Já tava perdido, como eles chamam, entendeu? Então, peraí. Então, na sua carreira com a banda, era gospel, mas na sua carreira solo, já era... Isso. Secular. Isso, secular, exatamente. Do mundo. Ok. Um rap secular. É. Mas aí, estavam lá, né? E eu tava naquela situação de merda. Aí o cara caiu no chão. Quando eu fiz lá a minha boa vibe, né? Passei com as energias. Aí o cara caiu no chão. O cara pagou, velho. O cara pagou, mano. O cara caiu no chão pagado. Aí eu fui, fudeu, mano. Eu falei, Arnaldo. E ele nada. Aí eu falei, come planta. Eu falei, porra. Aí ele falou, cara, depois que a gente tava se abraçando ali, relembrando das coisas ali, puta, ele começou a me abraçar forte, começou a me travar, começou a falar umas paradas no meu ouvido. E ele começou a falar, ele é muito fraco, eu tô dominando ele, e aí rolou isso. Eu falei, caralho, que loucura, velho, porque eu não acredito nessas paradas. Caralho. Eu falei, caralho, velho, muito doido. Aí, porra, beleza. Aí o cara, do nada, o Arnaldo começa, Beto, caído no chão assim, né, com os braços. Igual um bezerro, Beto. É, com os braços pra trás. Não é igual um bezerro, é igual um bode, né, cara? Com a cabeça virada assim. Aí eu falei, ô Arnaldo, fala aí e tal. Ele, cara, não tô sentindo minha perna. Aí eu falei pro homem planta, falei, pô, vamos pegar ele aqui, cara, vamos levantar ele, levantando cada braço e tal. Aí, beleza, levantamos. O homem planta tava tudo de branco, né, porque ele casou, celebrou o casamento. Pô, cara, quando a gente botou o cara no ombro, ele vomitou o maluco todo, velho, todo, assim, o maluco de branco, todo vomitado, maluco. Aí a gente, caralho, que merda, velho, pô, e o cara pesadão, né. Pô, tem que levar o cara. Aí quando a gente vira, irmão, tá a festa inteira no jardim olhando pra gente. A festa inteira. O Afonso segurou uma alma viva lá dentro. Veio todo mundo, cara. Aliás, segurar a alma é o que ninguém fez nessa festa, pois, né? É. Foi a mesma coisa que falar pro Afonso, traz todo mundo aqui pro jardim. Foi a mesma coisa, cara. Eu até hoje reclamo isso com o Afonso. Ele dá uma explicação de merda. Aí, cara, eu falei assim, porra, que humilhação pro maluco. Aí eu falei, pô, me planta. Eu falei, cara, tinha uma moita alta, assim, né, do lado ali. Aí eu falei, pô, cara, vamos levar ele pra trás ali? Porque, puta, olha que humilhação com o cara, velho. O cara tá, tipo, nesse estado de merda. O cara tava sem camisa, todo vomitado. Tinha vomitado o homem planta também, que tava de branco. Situação de merda, velho. Ele adubou a planta, né? Pois é, e eu não sei se o nego tinha visto a parada dele lá, né, o maluco lá. Aí, porra, não, beleza, vamos levar ele atrás da moita ali pra não humilhar o cara e tal, não sei o quê. Aí a gente levou. Cara, quando a gente chegou atrás da moita, velho, o cara botou a mão no chão, caiu de quatro, velho, ele caiu automaticamente e começou. E umas paradas muito precárias, não, velho. Mas era muito louco, velho. E ele tinha a voz dele entrou num gutural que não era normal, sabe? Parecia uma parada muito esquisita, eu olho virado e ele se mexia e fazia aquela parada. Aí o homem planta virou pra mim, velho, falou assim, aí Betão, segura aí rapidinho que eu já volto. E meteu o pé, mané. Eu falei, caralho, fudeu, mano, fudeu. Aí ficou eu e aquela porra ali, atrás da moita. Falei, caralho, o que que eu faço, velho? E o cara lá, né? E umas paradas muito esquisitas. Eu falei, caralho, o que que eu faço? Aí eu pensei, maluco, já fui da igreja. Não acredito mais. Ah, porra, minha escola foi do caralho, né? Irmão, eu dei-lhe um tapa na cara do maluco e comecei, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que saia desse corpo. Caralho. Cara, eu comecei a gritar que nem um louco, velho. Beto, cara, você é o primeiro exorcista ateu da história, cara. Do nada, o maluco desabou, velho. Ele desabou no chão. Pá! Morreu, velho. Aí eu falei, caralho, parou. Aí quando ele tava caído no chão, morto lá, eu falei, caralho, o que eu faço, mano? Aí eu chamei os outros amigos nossos, falei, chega aí, o que foi? Pô, tem que carregar o cara lá pra dentro, mano. O cara não pode ficar aqui. Cara, ele tava apagadaço. Eu tentei acordar ele. Mas foi isso? Foi um tapa e saiu? Dei um tapa e comecei a gritar, velho. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia desse corpo e o caralho. Pô, Silas Malafaia na veia, tá ligado? Não só, aí... cara, não só você é o primeiro exorcista ateu da história, como você é o mais efetivo de todos, cara. Porque foi um tapa, acabou. E aí, cara, tipo, a gente teve que enrolar um maluco. Olha só que cena ridícula, a gente. Tinha uma folha de bananeira gigante lá. Eu nem sei se é de bananeira, mas era muito grande. A gente enrolou o maluco pra cima da parada pra poder arrastar ele. E aí, cara, você imagina a cena. Nego na festa, no meio da festa, e passa a gente na porta da festa, assim, arrastando o maluco pra levar ele sem camisa, morto na folha, pra levar ele pra... Na folha de bananeira. Aí levamos ele pra cozinha, jogamos num canto lá. Eu falei, cara, e aí? Falei, porra, não vou deixar o moleque, né, cara? Não, não posso deixar ele aqui solto. Pô, essa aí foi a origem da música Chora Bananeira. Foi quando começou. Pois é. Aí o garçom foi muito foda, porque o garçom ainda foi solidário, cara. Eu tava lá sentado, aí, puta, acendi um cigarro. Falei, pô, vou ficar aqui, vai que o moleque levanta aí, tem um troço de novo. Aí o garçom veio, cara, muito. O garçom veio muito solidário, velho. Pô, aí, cara, toma essa garrafa de uísque pra você aí. Puta, ainda ganhei uma garrafinha de uísque. E aí fiquei lá, cara. Quando o cara acordou, acabou a festa, assim, tipo, a galera já tinha ido embora, a gente tava esperando. Eu falei, pô, chama o táxi, vamos botar o cara pra dentro do táxi, ligo pra mãe dele, descasco ele lá na mãe dele, falo, ó, tia, toma aí, agora o bode é teu. E beleza. O maluco acordou. E, cara, ele acordou numa alegria, radiante, radiante. Ele voltou no táxi brincando, rindo, fazendo piada. E a gente assim, caralho, velho. E a gente não contou pra ele nesse dia. A gente só contou no dia seguinte que eu chamei ele e falei, Arnaldo, chega aí que eu tenho... falei, porra, tem que te contar uma historinha aí, velho. Você estava possuído. Pois é, o cara ficou bolado, velho. O cara ficou boladíssimo, velho. E ele tem, puta, um cara de... Tudo acontece com ele, velho. Tem cada história. Mas teve uma vez que a gente viajou. E aí, pô, a gente foi pra Ponta Negra, casa da amiga nossa e tal. Pô, casarão do caralho. E quando a gente chegou lá, ele começou a comer salsichão, mano. Salsichão pra caralho. E aí o primo da menina que morava na casa falou assim, porra, tem absinto. Aí falou, pô, demorou. Tem absinto, vou beber absinto. Falei, olha, salsichão, absinto, cara. Pois é, mané. E aí, e assim, a gente tava dormindo na garagem da casa. E assim, era, sei lá, cara, tipo, umas 15 pessoas, assim. Tudo homem e tal, mas uns 15 malucos. A gente dormindo na garagem. Aí, porra, cada um tinha um colchãozinho de merda. Dormia, deitava a cabeça na mala. Mas, cara, porra, né? Carnaval, tu, moleque, vambora, foda-se. Aí, porra, beleza. Aí eu tava com uma dor de cabeça nesse dia, falei, porra, vou dormir antes. Aí, puta, fui dormir. E de noite, velho, tô lá deitado no cantinho lá da garagem, acordei, cara, um cheiro de merda. Mas um cheiro de merda. Inacreditável, velho, inacreditável. Aí eu virei pro lado, falei, porra, tá foda. E não consegui dormir, cara, de tanto cheiro de merda. Aí, porra, dei aquela coçadinha discreta na bunda, assim, pra dar uma cheiradinha, sabe? Pra, tipo, leve, assim, tipo, não sou eu. Tá limpinho, tá limpinho. Aí eu levantei. Cara, quando eu levantei, não tinha ninguém na garagem. Não tinha ninguém. A garagem estava vazia. Todas as pessoas tinham saído. Tava o Arnaldo deitado, dormindo, que nem a criança. E mais ninguém. O nego tirou os colchões, tirou as malas, tirou tudo. A garagem tava vazia. Eu falei, caralho, o que houve, mano? Aí, porra, saí da garagem, entrei na casa. Porra, ninguém. Aí... Puta, descobri um quarto lá, abri a porta do quarto, o quarto era em frente ao banheiro até. Abri a porta do quarto e a galera toda lá, eu fui acordando, falei, falei, qual foi? Os caras falaram, mané. Chegou no quarto, mó cheirão de merda. Vocês dois estavam dormindo, a gente não sabia quem era, a gente saiu de lá, mané. Deixou lá pra vocês resolverem. Falei, cara, eu não sou. Aí, nego, pô, é o Arnaldo. Falei, não, que isso, não pode ser. Eu, aí o cara estava possuído outra vez. Não, aí o cara, teve um maluco que até falou, mas, cara... dessa vez ele liberou os demônios sozinho. Pois é, não, mas olha que vacilo, velho. Teve um maluco que até falou, porque o Arnaldo chegou doidaraço na garagem e deitou na mala de um outro maluco, velho, que estava aberta. Ele só virou de ladinho e vomitou pra dentro da mala, tá ligado? Nossa. É, dentro da mala do maluco, toda, assim, toda. Aí o maluco, porra, ele vomitou minha mala toda. Eu falei, puta, não pode ser, cara. Eu falei, porra, vamos lá ver o cara, mano. Vê se ele tá bem, né? Se, já que ele fez isso tudo aí e tal. Eu nem tinha bebido muito por causa da minha dor de cabeça. Eu fui descansar pra poder curtir os outros dias bem. Aí, cara, quando eu abro a porta, tô chegando na garagem. Aí tá saindo o avô da menina que a gente tava na casa. O avô passa por mim assim. Ó, esse menino aí tá podre, hein? Esse menino aí tá estragado, hein? Cara, quando eu entro na garagem, tá um maluco com a perninha aberta assim, com a calça no meio do joelho, olhando pra baixo. Ele levanta a cabeça em câmera lenta pra mim, cara. Fala assim, Beto, o que, que aconteceu? Eu tô todo cagado, cara. Maluco, eu comecei a rir pra caralho. Uau, maluco. Aí o maluco tava comigo, a gente riu pra caralho. Aí eu falei, caralho, Arnaldo, tu tá maluco, velho. Ele, claro, eu tô todo cagado. Ele tava, tipo assim, ele tava instant, tá ligado? Pra quem joga videogame aí, tava tonto, velho. Ele tava sem saber o que aconteceu. E aí eu falei, puta, velho, faz o seguinte, cara. Primeira coisa que a gente vai fazer é ir no banheiro pra tu tomar um banho e tirar essa roupa, mano. E ele foi, ele parecia um zumbi, cara. E, tipo, quando eu entrei na casa, passei com ele, velho. Tava a avó da menina fazendo café da manhã, velho. Cara, ela me deu uma olhada. Aquela cara de nojo. Porque o cara era a merda pura. Cara, aí eu fiz aquele sinalzinho assim de se vomitou todo, uma merda. Aí, puta, levei ele pra dentro do banheiro, botei ele no banheiro, dei um saco de lixo, falei assim, ó, tua roupa já era, velho. Não vai lavar não, mano. Nem sonha lavar essa merda. Do jeito que tu tá fedendo, nem vai. Cara, aí, puta, fechei a porta do banheiro. O quarto que eu falei pra vocês que era em frente ao banheiro, quando ele entrou no banheiro, a gente entrou no quarto, fechou a porta, assim, né? Caralho, que merda e tal. Cara, o cheiro começou a entrar no quarto, velho. Pra caralho, assim, do banheiro de porta fechada, o quarto de porta fechada. A mãe da menina passou no corredor. Cara, quando ela chegou no corredor, a gente só ouviu aquela voz lá de fora. Meu Deus do céu, tem alguém morrendo dentro do banheiro. Aí, A gente saiu do quarto, velho. A gente saiu do quarto. Quando a gente saiu do quarto, a gente, porra, aí não dá pra esconder, né, mano? Saímos. Cara, quando a gente saiu, o maluco tava muito mal, velho. O Arnaldo tava muito mal. Ele tava assim, porque assim, eu tô falando aqui, tinha a avó da menina, o avô, o pai, a mãe, o tio. De tio, cara, devia ter uns 8. E os tios dessa menina, eles são uns malucos muito, muito zoador, velho. Muito zoador. A primeira experiência que a gente teve com os malucos lá, foi os malucos chegarem, ah, vocês são os amigos da minha sobrinha e tal. Ah, pô, vamos jogar um polo aquático. Cara, os malucos destruíram a gente dando porrada no nosso saco o jogo inteiro, velho. Foi meio que pra mostrar moral, sabe o que é? E os caras eram muito assim. Quando eu fui no banheiro, cara, ele tinha, pô, levei uma roupa lá nova. Falei, ó, me dá um saco de lixo que eu vou jogar fora. Toma essa roupa nova aí, bota e tal. Aí o maluco, pô, se arrumou, tava limpinho e tal. E ele, pô, Bento, muito sem graça, cara. Porra. Pô, ele tava muito triste, cara. Ele tava muito triste. Falei, cara, relaxa, assim. Acontece, cara. Vai virar história pra contar, né? Não tem o que fazer. Já se cagou, vai fazer o quê? Vai chorar agora? Não adianta. Transforma em piada e anda com a tua vida. Cara, foi a gente botar o pé pra fora de casa. Porque eu falei pra ele, falou, ah, puta, botamos o pé pra fora de casa. Tinha um tio da menina do outro lado. Ah lá, o cagão, mané! O cagão! Pô, então assim, o Arnaldo, ele não é um cara de muita sorte na vida. E aí, cara, foi isso. Essa foi a grande história do Tapa de Jesus, mas velho. Peraí, e aí. O Tapa de Jesus foi incrível, cara. Você podia vender isso num canal de TV aí na madrugada. Entre a galera, isso é conhecido como o Tapa de Jesus. Dizem que eu tenho o poder do Tapa de Jesus. Pois é, cara, isso aí. Aí depois, assim, esse o Homem Planta veio conversar com a gente, explicando as coisas de chaca. Eu não acredito em nada dessa porra, né, cara? Homem Planta podia ser um ótimo nome de capeta também. Pode crer. Não é? A gente fala assim, ah, o Sete Estrela, o Pé de Bode, o Homem Planta. Sete Pele. O Homem Planta é muito folclore, né, cara? Folclore brasileiro, assim. Mas ele veio me explicar, cara, toda a teologia por trás disso. Só que, assim, eu não acredito nessas paradas, sabe? Eu não acredito, mas eu também não desacredito. Eu simplesmente não me importo, tá ligado? Eu só tenho pra mim que esse foi um dos momentos, dos melhores momentos da minha vida. Porque como eu tava falando antes no seu jogo, tipo, cara, isso é uma experiência única, velho. Isso é uma experiência única. Pouquíssimas pessoas no mundo, cara, vão viver esse tipo de experiência, sabe qual é? Então é tipo assim, eu tenho isso no currículo, eu tenho, eu não vou falar orgulho porque é sacanagem com o cara, mas eu considero uma das grandes experiências da minha vida, assim, foi um momento. Agora, tem esse lance também que tu falou, Guga, que eu tô aí, velho, eu tô aí, tamo aí, vamos ver o que acontece. É, porque entendeu? Não só você pôde ver o Arnaldo, você viveu a experiência, aparentemente duas vezes, de ver o Arnaldo ser possuído pelo... Não, a cagada não foi. A cagada, meu querido. Absinto, pra quem não sabe, é feito de ervas alucinógenas. É uma bebida alcoólica, que é a bebida alcoólica mais forte do mundo, feita de ervas alucinógenas. É óbvio. Será então que o episódio da possessão pelo Vaza Fralda? Pelo Cama. pelo Lucinha. Pelo Piscina. Pelo Derruba Arnaldo. Pelo Quina de Mesa. Pelo Rasta Bananeira. Pelo Sintec Gelado. Pelo inimigo do gerente. Pelo Kevin dos Backstreet Boys. Pelo Desvia Verba. Pelo Paga Meia. Pelo Timos Paga Meia. Tio do Churrasco. Tio do Churrasco. Então, não sou... Nem lembro o que eu ia falar. Então, não só você pôde ver o cara ser possuído duas vezes, eu você teve a oportunidade outra. De expulsar o Vomitamala. Exato. Mas, ó, eu vou falar pra você. Teve outra, mas essa eu vou deixar pra contar na próxima vez que eu voltar aqui. Mas teve outra. Teve outra possessão? Teve outra. Com o Arnaldo. Com o Arnaldo dentro da mansão. Caramba, Arnaldo, cara. O Arnaldo é um canal, cara, ele é um portal. Essa eu não fiz nada. Essa galera toda tava lá, assim, ajudou e tal. Só que eu tava muito bêbado nesse dia, assim, eu não conseguia fazer nada a não ser rir. Mas essa eu vou deixar pra uma próxima vez. Essa eu não vou isso contar aí agora, deixa, pra guardar. Deixa patente que o Arnaldo é um discípulo do Papai do Chão. Ele. Arnaldo é dos bons, cara. Arnaldo é dos bons. Tá bom, cara. Beto Estrada, eu quero que você participe agora. Todo programa, a gente lê cartas, a gente acredita na história, a gente acredita nas cartas. A gente acredita nas histórias dos ouvintes. Não, a gente nem sempre acredita, mas a gente acredita na beleza do envio de histórias pra gente pelo e-mail. Você pode mandar pro e-mail cartas@googlecast.com, manda sua história, a gente pode ler ela aqui. E como eu sempre digo, a gente lê todas, a gente responde uma boa parte ainda, mas a gente só publica as melhores. Então capricha, manda. A gente já fez aqui várias histórias que foram boas, a gente tem umas pistas assim de o que a gente acha legal, o que não. Presta atenção, capricha, manda carta. E a gente também dá conselhos. E hoje a gente vai presentear alguns dos nossos ouvintes com conselhos para a vida. Meu, do Rafael e também do Beto Tapa de Jesus Estrada. Estamos aí. Vou ler o primeiro aqui. Jairo. Mano. E o amor proibido. Os e-mails agora têm títulos, que torna tudo muito mais bonito. Parece um programa AM, assim, de rádio. Não, é Cartinhas da Eliela, lembra? Não lembro, cara. Conta aí pra gente. Mentira. Lógico que vocês lembram. Cartinhas da Eliela. Ah, da revista Eliela. Claro, não, é o fórum, né? Tinha fórum, tinha revista fórum. Porra, eu já adorava aquelas historinhas da Eliela. Porra, é, tipo, eu estava lavando o carro, né, numa tarde quente. É história irada. É, não, essas daí são do Marcelinho. Essa é o Marcelinho que lê. E de vez em quando chegam algumas aqui, cara, que é bem do Marcelinho. Mas eu acho que não é o caso. Tem chegado algumas. É, se bem que isso aqui é um amor proibido, né? Vamos ver. Queridos irmãos Mafra, como vão vocês? Eu me chamo Jairo. A gente vai chamar ele de Jairo, Rafael? Não, acho que não pode chamar ele de Jairo, porque ninguém pode escolher o próprio pseudônimo, né? Beto, a gente tem uma regra aqui que quando o cara não quer que o nome dele seja falado, a gente dá um outro nome pra ele, mas ele não pode escolher. Alfredo. Alfredo. Então, ele se chama Alfredo e cursa o segundo ano do ensino médio. Primeiramente, gostaria de dizer que esse é o primeiro e-mail que escrevo para um podcast. A gente vai deixar passar. Dito isso, irei relatar minha situação para que vocês possam aconselhar-me. Tenho 16 anos e estou loucamente apaixonado por uma garota com quem estudo. Ah, também nunca beijei uma garota. Logo, nunca namorei uma também. Ok, 16 anos. Ok. Tudo bem. Acontece. Não tem nada de errado se beber. Porque assim, no mundo de hoje, eu não sei. Mas se eu pudesse dizer, não tem nada de errado tu ser bebê com 16 anos, velho. Tem nada de errado com isso. Tem nada de errado. Vamos lá. Também faço parte de uma religião muito conservadora. Olha aí, homem planta. Na qual me mantenho apenas para não perder o contato com os meus pais e o resto da família. Tudo isso é bem importante para vocês tecerem seus conselhos. Pelo que eu entendi, ele faz parte, ele se mantém na religião para manter o contato, mas ele não acredita na religião. Às vezes, olha só, eu como já fui um adolescente, né, da igreja, às vezes não é nem que você não... Você só, assim, quando ele diz assim, ah, só faço parte pra me manter contato, não quer dizer que ele não acredita. Às vezes quer dizer que ele não, a doutrina não tá feita pra ele, entendeu? Que ele achou numa outra doutrina uma parada que se encaixa mais, mas ele não muda porque os pais dele estão ali, família, e ele foi criado ali, às vezes é difícil. Eu tive muito contato com isso, não quer dizer que ele não acredita. Tá, mas aparentemente ele não tá muito afim da própria religião. Bom, ele continua aqui. Vocês devem estar pensando, grande merda, mais um adolescente nos incomodando, não? Não, cara, a gente tá aqui pra isso. Não. É. Todo mundo foi adolescente, porra. A gente sabe qual é do bagulho. É difícil ser adolescente. A gente pede pras pessoas escreverem cartas e vai dizer que elas estão incomodando a gente? Claro que não. De jeito nenhum. Bom, não, às vezes a gente faz isso mesmo assim, mas beleza. Mas não, às vezes incomoda. Bom, acontece que ela é minha amiga e eu já disse tudo o que sinto para a própria. Ok, isso foi um bom primeiro passo. Ela disse que é recíproco, mas que tem medo de me magoar e se magoar. Medo este que veio de um relacionamento dela que acabou mal. Eu, como já disse, faço parte de uma religião que não me permite namorar antes de chegar na idade adulta. Ok. Também não posso me aproximar de quem não era minha religião. Aí começou a ficar um problema. Isso impossibilitou muitas vezes que eu tinha... Que religião é essa, cara? Tipo, Amish? Eu acho que eu sei, mas não vou chutar, não. Isso impossibilitou muitas vezes que eu tivesse algo com ela, o que só me deixou pior. Fico cada dia mais apaixonado. Existem pouquíssimos momentos em que estamos sós. Geralmente estamos na escola com amigos, então nunca tive coragem de tentar nada. Meus pais meio que odeiam ela por acharem que estou afim dela e que ela vai ser o motivo de eu me rebelar e mandar tudo a merda. E aparentemente eles estão certos, né? Pois é. Tentei me afastar dela, mas só fiquei ainda mais apaixonado. Realmente estou disposto a mandar tudo a merda por ela, tá vendo? Apresentadas todas essas informações, pergunto: vocês acham que eu devo fazer o quê? Cara, Beto! É o momento, cara! É o momento! É o tapa de Jesus! Dá o tapa! Dá o tapa de Jesus! Cara, na boa, porra, eu quero ouvir de vocês, quero ouvir a opinião de vocês, pra olha, ver se a minha vai ser dizer, tão contra. O Guga falou que a gente responde quase todos os e-mails, eu tenho o propósito de responder todos os e-mails, eu só não consegui ainda, mas eu respondo todos, chega um momento que eu zero. E esses pedidos de conselho, eu nunca respondo dando conselho, porque senão eu não vou fazer outra coisa, né? Vou ficar só dando conselho, eu falo, olha, a gente vai ver se vai ler no ar, se a gente lê, a gente dá o conselho. Uhum. Mas esse cara eu respondi. Eu falei, cara, manda tudo a merda. Tudo, inclusive a menina? Não, manda a religião, os pais a merda e fica com a menina. E depois vê o que é que dá. A minha ideia é, eu acho que não vai rolar nada. Eu também acho que ele tem que fazer isso, tem que mandar tudo a merda, fica com a menina. Mas eu acho que a menina já não quer ficar com ele, porque ela já mandou uma friendzone nele animal aqui, dizendo que eu gosto de você, mas eu não quero te magoar. É, pois é, eu isso que eu ia falar, mano. Vai rolar. Eu vou falar o que eu sempre falo. Esse negócio de paixão, quando você é adolescente, ele passa. Parece que não vai passar, mas passa. Você fica um tempo... Mas adolescente não acredita, velho. Adolescente não acredita, cara. Eu tive uma apaixonite dessa e, puta, eu achava que era pro resto da minha vida. Eu ficava mal. Mas adolescente gosta de sofrer. Adolescente cresce vendo novela, filme, seriado, que adolescente sofre, quer ser igual. E aí quer, gosta de sofrer, porque é lindo sofrer. Mas, assim, como é que é o nome? É o Alfredo, né? É. Alfredo, na real, manda... Primeiro a mina merda. Mas é verdade. Quando você aprende a fazer... Quanto mais cedo você aprender a fazer isso, e não é desrespeitar a menina, é mandar o seu sentimento pela menina merda, tá? Você vai se libertar, velho. Você vai se libertar. Você vai se libertar, olha em volta, fala assim, meu irmão, vou passar o rodo. E aí faz, mas é, faz. E depois senta e se questiona. Fala assim, eu me senti mal, eu me senti culpado, porque se ele cresceu numa religião, existe ali dentro dele alguma coisa dos valores da religião, que pode machucar ele, pode causar conflito nele, pode dar uma merda. Mas a primeira coisa que eu acho que ele tinha que fazer é mandar um sentimento dele pela menina merda. Porque, meu irmão, tu não vai arrumar nada daí, velho. Esse papinho de tô com medo de te machucar com 16 anos, porra, ninguém tem medo de machucar, ninguém tem depressão de relacionamento antigo, ninguém tem porra nenhuma, velho, tu rodou nessa aí. É, a real é essa. Mas não é? Cara, que maravilha isso, cara. Como se foi? Eu tive uma ideia pra um novo canal do YouTube aqui. Qual? Exorcismo Amoroso com o Beto Estrada. Porque foi maravilhoso, cara. Você falou primeiro pra ele mandar o sentimento a merda e depois falou que ele já rodou. Mas assim, aos poucos, eu tô errado. Aos poucos, você foi tirando esse mal de dentro do corpo dele. Parabéns, cara. É, então, aí, ó. Eu acho que ele tinha que fazer isso. Ok. Rafael, lê o próximo aí. Carlos e as bebidas alcoólicas. Olá, Guga e Rafael, tudo bem com vocês? Preciso da opinião de vocês sobre um problema com bebida. No caso, eu não bebo. Caralho, mas tem cara, vários amigos e família. Foi o destino que trouxe esses e-mails pro Beto, cara. Porra, foda, velho. A gente trouxe um cara... O próximo vai ter um problema com o jogo, né? Vai ter um problema com o bingo. Com bingo? É, sei lá. Não, meu problema é com videogame, meu problema é com videogame. Mas o que eu achei interessante é que logo no começo tem um plot twist, né? Preciso da opinião de vocês sobre um problema com bebida. No caso, eu não bebo. Pois é. Assim, acabou, todo, quebrou toda a expectativa. Fiquei curioso, mas de falar, curioso. Procura ajuda de amigos, se abra, etc. Não, é, no caso, eu não bebo. É, se bem que tem vários amigos. De bebida, né? Podia ser isso. É, mas eu acho que não é. Mas, bom, mas tá. Vamos ver. Ele fala assim... Tenho vários amigos e familiares que bebem e sempre nas reuniões e rolês ficam insistindo para que eu beba também. Só que esse pessoal não aceita isso. Aí depois de umas 4 ou 5 vezes de insistência deles, eu respondo com ignorância que não quero. Ou acabo pegando a maldita latinha que me ofereceram e derramando no chão. Existe alguma maneira de dizer para eles que não bebo e não quero nem provar a vodiquinha top deles? Eu tenho um motivo muito forte para não beber, mas não gosto de ficar citando isso a toda festa. Nem é algo religioso. Pois também nem tenho religião. Mas ele pode ser um exorcista ateu, né? É. É, deve ser. Algumas pessoas têm um trauma familiar, né? E tal. É, exatamente. Ele fala, ó, meu pai morreu de tanto beber quando eu tinha 25. Mas desde quando eu era criança, já tinha me decidido que nunca beberia devido a ele arrumar muita confusão. Não seria legal toda vez eu ficar citando isso. Aí queria a opinião de vocês de como devo agir no meio de vários bêbados risos. Por causa disso, sempre tive vontade de ir aos botecos, organizados pelo Caio e pela galera do Arena e Overloader. Eu não entendi esse final, mas ele, tudo bem. Ele só mandou um abraço pro Caio, foi só isso. Ah, tá bom. É, a galera do Overloader faz uma festa que chama Boteco. Ah. E aí ele reúne os ouvintes. E o Caio pode nesse momento interferir e dar uma explicada, se ele quiser. O Caio é que decide, né? Na verdade, o Caio é o deus desse programa. É, ele tipo decide isso. O que vai acontecer. Olá, personas! Caio Correne aqui, editor do programa, e apenas explicando melhor a situação, o Boteco on the Rocks foi um evento que a gente criou há muitos anos atrás, lá na Arena, para juntar os ouvintes do extinto Games on the Rocks. O pessoal do Overloader continuou a tradição e ainda realiza, né, a festa todos os anos. Inclusive, no ano passado, a gente fez uma festa junto, né, do Overloader com o Jogabilidade, que é o site do qual eu participo agora. Inclusive, eu recomendo demais os botecos, são as melhores festas que eu já vi sendo feitas para o público de um podcast. Então, fiquem de olho que logo deve rolar mais um. É isso, até mais! Então, qual a opinião de vocês, Beto? Vamos começar por você. Cara, foda é quando... É porque assim, eu acho assim, o cara tem um histórico e é foda, né? Eu tenho um mal que as pessoas acham, que eu acho... E eu que fique claro, tá? Eu tive também, tipo, muitos problemas na família e tal, não sei o quê. Mas é o que eu falo sempre para as pessoas, até quando eu vou trabalhar e tal. É o seguinte, os meus problemas não são problemas de mais ninguém. Eles são meus. Então sou eu que tenho que ser responsável por eles. Então eu não devo atribuir problemas meus ou de terceiros a qualquer outra coisa. E eu, honestamente, acho que esse cara não deve fumar, né? Provavelmente não. É, parece que não. Pois é, e assim, eu não confio em quem não tem vício. Me perdoa, me desculpa, mas ele tá aí, cara. Ele falou, ele joga a cerveja fora, ele é grosseiro com os caras. Entendeu? É assim, meu irmão, tu não quer, tu não faz, mas precisa ser grosso, Guga, com quem insiste pra ele beber? Não precisa ser grosso, mas eu acho que o problema é que, cara, bebida é uma espécie de droga, né? É só uma droga em que a maioria das pessoas tem uma boa resistência a ela. Não, é uma droga muito pior do que até outras que são proibidas. Não, o negócio é o seguinte, a bebida é uma droga, ela serve pra deixar você loucão. É isso. Entorpecer. Igual outras drogas, exato. Entorpecer. Só que a maior parte das pessoas é resistente ao vício que essa droga causa. A maioria das pessoas consegue beber e não ficar viciada em bebida. Elas conseguem beber e decidir quando elas vão beber ou não. Existe uma grande parte da população que não tem esse controle, que ela fica viciada em bebida e causa esse fato. E isso é muito triste, porque... Mas a culpa não é da bebida. Cara, foi mal. A culpa não é da bebida. Não, a culpa não é da bebida. A culpa não é de ninguém. É só um fato da vida. Assim como tem pessoas que não conseguem tolerar açúcar. Não, mas é porque assim, às vezes... É porque o problema é assim. Às vezes, tem uma parada que é o seguinte. O cara que insiste pro outro beber, ele é um ignorante no bom sentido. Eu já fiz muito isso. O próprio Afonso mesmo, eu passei minha vida inteira tentando fazer o Afonso beber. Mas é por quê? Porque você é um ignorante no bom sentido, que é o quê? Você fala, puxa, é tão legal sentar num bar com a rapaziada, e aí o nego vai bebendo, vai ficando no brilhozinho, aquela porra de ficar vomitando e caindo, isso aí já passou da era. Mas assim, o que eu tô falando é assim, beber, ficar no brilhozinho, conversar. E você acha tão legal que você quer que aquela pessoa entre nessa interação. E conforme você tá mais bêbado, você insiste mais. Então você fica mais chato. Agora, o cara tem que pensar assim, as pessoas, primeiro, elas estão fazendo isso porque elas querem que... É zoação, cara, é brincadeira, não tem que ficar chateado. E segundo, a maioria das pessoas, não vou falar por todo mundo, porque tem o lance químico, mas assim, cara, quando você fica muito viciado nessas paradas, tem um outro problema antes, cara. Tem um outro problema, é uma fuga. A bebida, o cigarro, essas porra toda, são fugas. Cara, mas de todo modo, eu acho que não é uma questão de vício ou não. O cara não quer beber porque ele não quer. Eu acho digno e louvável. É igual quando você tem um amigo que é vegetariano. Eu não sou vegetariano, eu gosto de comer carne. Mas eu tenho alguns amigos vegetarianos e antigamente eu fazia piada com o assunto porque eu achava que era realmente legal, realmente engraçado e eu fazia muito numa boa. Então não é que eu tava desrespeitando o cara. Por exemplo, um amigo meu ia jantar lá em casa, eu fazia questão de ter um prato vegetariano pra ele, de garantir que era uma comida legal e tal, mas ao mesmo tempo eu fazia piada com o assunto. E aí depois eu passei a perceber o quanto isso enche o saco. Se for uma vez ou outra, beleza. Mas o quanto ficar fazendo isso, é uma merda, então eu não faço mais. E, não, mas... Cara, o direito do cara comer o que ele tiver afim, não interessa. Não interessa o que eu acho, é isso. Então se você tem uma amiga que acho que o negócio da bebida é o seguinte. Como a bebida é muito aceita socialmente, sempre existe uma pressão pra você beber. Às vezes você tá mal, às vezes você é uma pessoa que bebe e você tá mal e o pessoal fala assim, não, bebe aí, não vai fazer mal não e tal. A cultura fala isso, né? É socialmente aceito e louvado, assim, fala, a gente tá oferecendo bebida pra você. Agora, no caso desse cara aqui, que ele nunca bebe e o pessoal fica insistindo e tal, obviamente os caras já estão pegando no pé dele, né? Eles estão querendo mesmo que ele jogue a bebida no chão, estão querendo que ele saia do sério e tudo mais. Então, o negócio é ele negar sempre low profile e falar, não, obrigado. Não sei. Ah, imagina, hahaha, tapinha nas costas, que a galera vai esquecer isso muito mais rápido. Não, cara, ele faz alguma coisa. Transforma em piada, velho. Transforma em piada. Porque o que o nego tá fazendo é o seguinte, caiu na pilha, vai ser zoado, cara. É a lei, é a lei. Exatamente, exatamente. E tem outra coisa, se o cara tá indo pra um lugar que tá todo mundo bebendo, meio que... É isso, né, cara? Ele é meio que o peixe fora d'água ali, então... Não, mas ele tem o direito de ser, por exemplo... Sim, claro, mas ele tem que entender que isso tá rolando ali também. Sim, mas o homem planta, ele parou de beber, e assim, bebeu pra caralho. Aí hoje ele ainda encontra com a galera, assim, a galera bebendo pra caralho, ele tá sempre lá e ri, ele se diverte, a gente zoa ele, e ele sempre zoa de volta. Toda vez que a gente fala, ele faz uma piada, ele faz uma brincadeira. E outra, cara, quando você não cai na pilha, perde a graça muito rápido. Então as pessoas param, as pessoas vão falar, ah, cara, o cara não cai na pilha, tá tranquilo. E eu acho assim, estressinho, showzinho, velho, eu botar a culpa em outras situações, acredito que... E é louvável não beber, tá? Acho irado, assim, tua saúde... Vai bem mais longe que a de qualquer um desses seus amigos. Agora, cair na pilha é caído. É caído, é caído. Culpar os outros é, cara, diz não. Stand up for your rights. É isso aí. Posso ler o último aqui? Vamos lá. Rogério e os novos rumos da carreira. Putz, cara, eu já vou... Vamos ver qual é ele aqui primeiro. Favor chamar de Rogério Salles Pereira. Cara, você não pode escolher o seu nome, Beto? Filomena. Filomena. A gente vai falar o Filomena. Não, mas ele é homem, né? Ou a Filomena. Filomena. Não, mas vai ser o Filomena. O Filomena, é. O Filomena, beleza. O Rogério Filó. Filomena, conhecido também como Filó, beleza. O Filó, jornalista formado e assessor de imprensa. Ele trabalha como PJ em uma agência de comunicação em um grande órgão público de São Paulo desde 2013. Comecei lá como estagiário até que meu contrato acabou e a empresa me contratou. Meu salário é metade dos meus colegas. O motivo? Ainda procuro um. Bom, antes de eu continuar o e-mail do Filó, eu quero já dar um disclaimer aqui. Esse meu conselho, não sei se vai valer especificamente aqui pro e-mail do Filó, parece que não, mas vale para todos os e-mails de carreira que a gente vai receber, tá? Ou uma grande parte deles. Se você tá para terminar um curso universitário, mas você não quer seguir a carreira, termina o curso mesmo assim. É isso, esse é o conselho. A gente recebe vários e-mails. Falta um ano para terminar meu curso de Direito, mas eu quero ser designer. Termina o curso de Direito. Falta um ano para terminar meu curso de engenharia, mas eu quero ser nutricionista. Termino o curso de engenharia. Se falta pouco tempo para você terminar o curso, termina o curso, beleza? Tá falado? A gente não precisa repetir mais? É, eu acho que tá claro, né? É. Eu sou uma das pessoas que não terminou. E, cara, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Olha aí o testemunho do Tapa de Jesus. É, pois é. A melhor coisa que você fez na sua vida, no entanto, foi expulsar o pé de bode do Arnaldo. Justo. Eu ia me dar bem pra caralho se eu entrasse na faculdade de teologia, vai. Ia abalar, mano. Então é isso. Se você já tem um diploma, isso vai facilitar tanto a sua vida na próxima carreira. Você vai ganhar uns 2 anos, só termina. Vai e termina, tá? Faz uma pós do que tu quer, cara. Faculdade não ensina nada a ninguém, não, velho. Você vai fazer uma pós. Eu me formei em jornalismo, sou publicitário, cara. É normal. Ó, se seu problema é estudar ou viajar, você não tem um problema. Você tá entre as pessoas mais privilegiadas do mundo. Então, não, porque, Beto, você não tem ideia, cara. Já sei um monte de eu não sei se termina, mas eu queria fazer um intercâmbio. Mas os meus pais... Cara, você não tem problema. O seu problema é igual assim, eu não sei se eu vou comer pudim ou se eu vou comer bacon. Você vai se dar bem, cara. E assim, só pra não desvalorizar o seu problema, só porque você é um privilegiado. Se você tá terminando o seu curso, termina o curso e vai viajar depois, que provavelmente é possível. Outro e-mail que a gente recebe toda hora aqui. Eu não sei qual carreira seguir. Eu tenho que escolher, eu não sei se eu vou ser designer ou se eu vou ser engenheiro. Se eu vou ser nutricionista ou se eu vou ser astrólogo, que é mais ou menos a mesma coisa. Você não tem um problema, você só é normal, cara. Ninguém sabe essas coisas. Só que... E a carreira, essa carreira que você tá pensando em escolher agora, ela não é feita pra você brilhar. Ela é feita pra você se dar mal, cara, na maior parte das vezes. Pelo menos no começo. E outra, faz. Porque se você parar pra ficar pensando, velho, tu vai pensar, cara, vai pensar. E provavelmente tu vai escolher errado. Ninguém sabe. Ninguém que escolheu uma carreira escolheu, eu sempre soube na vida que eu queria ser nutricionista. E agora, imagina o cara que é proctologista, cara. Esse cara escolheu isso muito lá na frente. Ele não pensou, meu sonho desde criança. Não é, cara. Ele escolheu em algum momento que ele viu que os trabalhos que ele fazia tinham a ver com isso. Então é isso. Escolhe um e vai. E é normal que você tenha dúvidas. É normal que você escolha sem ter certeza. E é isso. E outra coisa, seu trabalho não te define. Não é porque você é um proctologista que isso... eu sou o Arnaldo, proctologista. Não é assim. Você é o Arnaldo, você é um cara legal. E o seu trabalho é ser um proctologista, é isso, entendeu? E outra... Seu trabalho não define você. Se você for um proctologista, seja o melhor proctologista do mundo, isso é que vai valer a pena. Gosta de fazer, velho, porque senão vai ser um saco, cara. Trabalhar com o que você não gosta, acordar todo dia pra fazer um saco, velho. Mas tu não vai descobrir isso. O problema é que as pessoas que moram em meio aqui, elas não sabem. Elas têm muitas coisas que elas gostam e elas não sabem o que elas vão fazer. Ninguém sabe. Isso é o normal, sabe? Cara. E não é com 20 anos de idade que você vai descobrir, nem com 25, e às vezes com 30 tu ainda nem chegou lá. O que, que você gostaria de fazer da sua vida, Beto? Se você não fosse um podcaster? Eu sou um músico fracassado, né, cara? Não, tá, mas se você pudesse voltar no tempo e escolher uma outra profissão totalmente diferente, você escolheria o quê? Totalmente diferente? É. Puta, acho que medicina. Medicina. Você acha que você teria manha de passar, estudar pra caralho? É punk, né, cara? Medicina. Cara, mas tu sabe que, assim, eu sou um bom aluno. Na faculdade de letras, eu nunca estudei pra porra nenhuma, meu CR era 9.8. Porque é natural, eu tenho um lance meu natural de curiosidade, de, então assim, tu tá numa aula, eu cito uma parada e falo, pô, mas deixa eu entender como é que foi isso. Estudar pra mim é uma coisa natural, eu faço isso até hoje, com assuntos que eu gosto e tal, então é muito natural. Eu não sei se eu levaria jeito, mas eu adorava ver IAR, minha mulher vê Grey's Anatomy, eu sempre me pego vendo um capítulo. Grey's Anatomy é muito bom. Eu não posso falar, porque eu não vi o suficiente, mas eu tenho uma invejinha dela se amarrar em Grey's Anatomy e eu achar que é de mulherzinha, que eu sou um preconceituoso. Não, cara, não. Você tem que assistir, cara. Tem que assistir. Agora que tá no intervalo, eu tô vendo todas as temporadas de novo. Mas é muito, cara. Grey's Anatomy não acaba nunca, velho. Não acaba nunca, não. E é terrível, cara. Eu já vou te avisar, assim. Tá chegando muito próximo do momento que eles vão fazer um transplante de cérebro. É mesmo? É totalmente fora da realidade, cara. Mas é tão ruim que fica bom. Tem que ver. Mas é porque eu acho que todo mundo tem que ter um seriado de médico constantemente na vida. Você tem que ver um seriado de médico. Uhum. A gente cresceu vendo seriados de medicina. É, então. Assiste Grey's Anatomy, cara. É legal. É, mas é isso, acho que eu seria médico. É assim, tipo, Malhação não era um seriado sobre academia, era sobre adolescentes se pegando na academia. Grey's Anatomy. Mas nenhum seriado é, Guga. Grey's Anatomy não é sobre hospital, não é sobre médicos. É que nem House, cara, no final era uma novelinha. House virou uma novelinha. Mas o House, você sabia que o House era uma homenagem ao Sherlock Holmes, né? Não, total. Casa que ele morava, a história toda, eu sei, mas assim, é uma novela. House é uma novela. Virou uma novelinha, chega na quarta temporada ali, nossa, virou uma novelinha, um pega-pega dentro do hospital. Mas era tão bom, né? As primeiras temporadas eram realmente boas. Não, eu adorei. Era bom demais. Acho o final sensacional, cara. O final é bom mesmo. Pois é, então... Mas voltando aqui, Rafael, o que você queria fazer se você pudesse voltar atrás e ser uma coisa totalmente diferente? Ah, cara, não sei. Acho que eu seria farmacêutico. Ok, legal. Eu ia estudar química, ia aprender a mexer em drogas ia ser irado. Você ia ser assim, eu sei que não dá dinheiro e tal. Eu conheço muitos farmacêuticos. Eles falam, pô, isso não dá dinheiro, você acaba sendo responsável farmacêutico numa farmácia, paga mal e tudo mais, mas eu acho que ia ser massa. Ah, eu sei exatamente o que eu queria ser, cara. Piloto de avião. Piloto de avião errado. Se eu fosse recomeçar uma carreira, eu escolheria essa. Eu conheço um cara que ele é muito jovem, ele foi para os Estados Unidos ainda no ensino médio e ele queria ser piloto de avião. E aí ele estudou e tal e virou piloto de avião. Bem no comecinho da vida, assim, ele tinha 20 e poucos anos e ele era piloto de avião. E aí alguma coisa deu errado na vida dele nos Estados Unidos, não sei o que foi, ele teve um filho, sei lá o que foi. E ele voltou para o Brasil. E aí ele voltou para o Brasil e foi trabalhar no banco. E hoje ele é um bancário de sucesso. Ele já foi bancário em Dubai e no México, sei lá onde. E ele é um bancário. Tipo, ele fez o caminho inverso, assim, da vida, né? Tipo, ele não, o cara foi primeiro piloto de avião e depois foi bancário. Cara, mas vou te falar, essa parada eu não acho que é muito o inverso da vida, porque eu tenho uma parada de que, sim, eu faço as coisas do MRG e tal, mas eu gosto muito de escritório, sabia? Eu hoje, tava até conversando isso com o Guga antes, eu tô retrocedendo, eu tô voltando pro escritório, que as pessoas sempre reclamam, porque eu comecei a sentir falta, cara. Eu não aguento mais trabalhar em casa, trabalhar desse jeito que eu trabalho. Eu tava sentindo muita falta de um escritório, de um dia a dia. Eu tenho mais tesão trabalhando assim. É curioso, né? Fazer um ofício. Tirar uma cópia. Servir um café. Carimbar os papéis. Pô, carimbar papel é um prazer, de fato. É, maneiro, né? Vocês acham que a gente ainda leu o e-mail do Filó aqui ou a gente desencana? Não, vamos terminar o e-mail do Filó, vamos lá. Tá bom. Ao contrário do e-mail de um ouvinte que estava indeciso entre viajar e mudar de curso, não posso me dar ao luxo a essas opções. Bom, agora você já sabe o que a gente aconselharia se você pudesse. Venho de uma família pobre, fiz faculdade com bolsa e trabalho desde os 15 anos. Surgiu uma boa oportunidade em Ribeirão Preto. Seria a mudança que minha vida precisava. fiz entrevista e adorei a cidade. A adaptação seria fácil, já que tenho família lá e a cidade não fica tão distante assim de São Paulo. Só que não deu certo. Abri o jogo e avisei sobre a vaga e que faltaria 2 dias para participar do processo seletivo. Estava bem desmotivado e a entrevista não pegou bem na empresa que trabalho, o que culminou na minha dispensa. Perdi duplamente. Puta, que merda, né? Sinceramente, me senti aliviado. Já passei muito perrengue financeiro na infância, perdi meu pai esse ano e acredito que deixar de ser o porta-voz de político por um salário baixo e uma jornada que pode não terminar a bater o cartão não me comoveu. Que bom, pelo menos isso. Sei que o mercado está difícil e o emprego não cai do céu, não para plebe. Mas esse meu último emprego me tirou uma última despedida do meu pai, nossa, que triste, e vem com combo assédio moral e vergonha de dizer pra quem trabalha. Caramba, cara, que terrível. Qual é o problema dessa história toda? Só recapitulando. Então ele é assessor de imprensa de um órgão político, aí ele pediu pra eu fazer uma entrevista em Ribeirão Preto, pegou mal pra caramba, que ele ganhava metade do salário dos outros. E aí ele pediu pra fazer uma entrevista de emprego, pegou mal pra caramba, ele foi dispensado e não conseguiu a vaga em Ribeirão que ele tava tentando. Uhum. E o emprego era uma merda, então ele não achou tão ruim. Esse é o resumo. Não estou entre fazer educação física e dar aula em escola particular ou viajar. Estou entre sair da comunicação e estudar outra coisa, fazer uma pós ou um mestrado em comunicação ou tentar mudar de cidade. Por enquanto, vou fazendo uns freelas de garçom, pois não posso deixar tudo na conta da minha mãe. Guga, sei que você passou por Ribeirão Preto e é mais experiente que eu, tanto na área quanto na vida. Pensei bastante em tentar a sorte lá, pelo pouco que fiquei, curti muito, mas não faço a ideia de onde nem como começar. Conto com a ajuda de vocês. Abraço. Pô, esse e-mail deu vontade de dar um conselho, porque, pô, o cara realmente é uma situação. Eu não recomendo que você vá pra Ribeirão Preto, cara. Ainda mais pela posição que você ocupa. Eu recomendo que você fique em São Paulo mesmo, que é onde você tem mais possibilidade de conseguir emprego na área. Qualquer outro lugar é muito difícil. É isso? É isso que eu acho. O que vocês acham? Eu acho o seguinte, eu acho assim que é difícil, né? Que ele até ficou feliz de sair do trabalho e tudo mais. É sempre mais fácil você procurar emprego quando você está em outro emprego, mas já que não aconteceu para ele, não tem jeito, ele vai ter que procurar emprego nessa situação que ele está. Mas eu acho que não é o momento de mudar de carreira, não. Se ele já tem o diploma, ele devia tentar arrumar um emprego e depois que ele conseguir, ele pode pensar em mudar de carreira, fazer outra faculdade, sei lá. E em São Paulo, de fato, é mais fácil, né, do que em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um mercado bem pequeno, tem poucas oportunidades. É, ele pode fazer uma pós em outra. É muito difícil de falar, porque ele não demonstrou aqui nenhuma outra aptidão ou desejo de trabalhar em outra área. Ele não falou assim, eu gosto muito de, sei lá, astrologia. Ele não falou isso. Ele falou, inclusive, que ele pensa em fazer uma pós em comunicação e tudo mais. O que é legal, né, porque boa parte do mercado de trabalho e de comunicação é dar aula. Então, fazer uma pós, eu acho que é um bom caminho. Mas assim, só uma coisa, então, se eu puder falar. Esse cara, ele aparentemente é novo, né? Uhum, ele parece tem 24 novo. Anos, 24. Pois é, ele é novo, ele é novo. Uhum. Sim, cara, nós somos ensinados no colégio, dentro de casa e tudo, a seguir o padrão, a ter medo de ser demitido, a ter medo de tentar, a ter medo de mudar de lugar. Assim, não escolha o padrão, não deixa o padrão escolher por você. Escolha o que você quer fazer, faz o que você quer fazer e seja o melhor no que você quer fazer. Essa é a sua maior chance de se dar bem na vida. E assim, eu me lembro de uma palestra que eu vi que tinha um cara que era excelente, que o cara ele falava isso, ele falava assim, cara, todo mundo tem alguma coisa que pode ser incrivelmente bom. Ele falou que ele conheceu um cara uma vez que esse cara, ele não tinha nada. Ele falou assim, pô, mas eu não gosto de fazer nada. Não, como assim você não gosta de fazer nada? Ele falou, cara, eu não gosto de fazer nada, não sei fazer nada. Ele falou, mas peraí, tu não faz nada? O cara falou, eu faço cerâmica e tal, gosto de fazer umas coisinhas de cerâmica. Ele falou, tá, é isso que eu sei fazer. Ele falou, mas o que você gosta? Ele falou, cara, eu não gosto de nada, eu gosto do Grêmio. Ele falou, então tá bem. Passou acho que 2 ou 3 anos, o cara era tipo um revendedor oficial de produtos do Grêmio, relacionados ao que ele sabia fazer. E o cara era muito feliz, porque ele fazia coisas pro Grêmio. Ele fazia tipo jarros de cerâmica pro Grêmio, é isso? É, o cara fazia. Aí ele genial, começou a fazer brindezinho, cara. Esse caneca. Cara porra, pois é. Ele juntou as duas coisas que ele mais gosta de fazer, cerâmica e o Grêmio. E Grêmio, pois é. Então, porra. Assim, mas isso é o quê? Isso é sair de um padrão que nós somos ensinados, quando nós somos crianças, que tipo assim, a gente não pode errar, a gente não pode ser demitido, é ruim. Ser demitido não é ruim, cara. Ser demitido quer dizer que tu aprendeu um monte de coisa, que talvez você tenha errado ou não. Agora, se você usar essa experiência na próxima, você vai ser melhor. A sua chance de ser demitido é menor do que era da outra vez, se você for inteligente. Então, assim, use o que você aprendeu, faça o que você gosta, seja feliz e não lide com isso como um problema. Porque eu vou te falar, meu amigo, quem fica se preocupando com o problema não resolve nada. né? Então assim, ah, porra, mas eu estou com um problema, fui demitido. Vai resolver o problema? Ficar pensando que foi demitido? Não, quer resolver o problema é levantar a cabeça, descobrir o que você gosta e caminhar amarradão. Então, assim, mudar ou não, eu acho que o medo aí que ele tem que perder é entender que o medo dele, ao que me parece, ao que ele me falou, é um medo que foi construído na cabeça dele. Ele não tá com medo de não conquistar, não tá com medo de não ser feliz, ele só tá com medo de não ter um trabalho, um emprego. E não é isso que a gente tem que ter medo. A gente tem que ter medo de não ser feliz. Mas se você não tá buscando a sua felicidade, o erro tá aí, tá no começo da ponta. Eu acho. Caramba, cara, eu não tenho mais nada a acrescentar. É isso aí que o Beto falou. Esse foi o tapa de Jesus na sua cara. Essa parada, porra. É isso. Beto, obrigado, cara. Obrigado pela sua participação. Foi muito legal, como sempre. E a gente espera ter você aqui de novo. Demorou, fechado. Rafael, beijo pra você, cara. Valeu, Guga. Falou. Um abraço pra vocês. Adeus. É assim que vocês se falam, vocês são irmãos, é tipo, foda-se. Ai, tô indo, cara, valeu. Valeu. Eu mandei um beijo pra ele, cara. É. Não, mas tem que ser com carinho, com amor. Cadê o coração aí?